Beleza, aqui é o Vini junto com o Derek. Olá. E hoje não temos boletim imperial, mas tem boletim diário. A gente está se adaptando à nova rotina de gravar todo dia, editar e postar bem rápido já. Então a gente não deu uma boa preparada para começar o boletim imperial, que é mais longo. Então no programa de hoje vamos ter Aladdin, 007, Homem-Aranha e Animais Fantásticos e onde eles habitam. Isso mesmo. Guy Ritchie deve comandar o novo live action da Disney de Aladdin. É interessante isso, porque a Disney tá numa vibe de tentar adaptar as animações dela em live action. Esse ano teve o Mowgli, teve o Meu Amigo Dragão, ano que vem tem a Bela e a Fera, já tá caminhado o Rei Leão, então vai ser os anos seguintes aí. Serão de muitas animações virando filmes live action. O Aladdin, essa novidade dessa semana. E é muito legal, assim, eu curto muito o Aladdin. Eu curto muito o Guy Ritchie, que pra quem não conhece, ele é o... Ele foi o diretor desses últimos Sherlock Holmes com Robert Downey Jr. E com Jude Law. O último filme dele que foi o agente da Uncle não é um bom filme, mas faz parte, né? Mas ele tem uma estética visual legal, ele sabe contar boas histórias com um visual bem chamativo. Você assistiu, Vini? O agente Holmes? Da Uncle não, mas Sherlock Holmes eu adoro. Não tem data ainda de lançamento, mas deve sair aí nos próximos 3, 4 anos, deve ter esse Aladdin. Só não vale trocar o Aladdin por um branco, né? Que é o que a Disney gosta de fazer, né? É. Um chinês por um caucasiano, não dá, né? Se o Aladdin, ele é... Se passa no Oriente Médio, então... Tem que ser alguém com biotipo de lá mesmo, né? É, aqui confirmado nós temos o Guy Ritchie. O John Augusto pra fazer o roteiro. Ele fez o roteiro também de A Noiva Cadáver e Sombras da Noite. E na produção tem o Dan Lee, de Uma Aventura Lego. Ah, é. A gente não tem detalhes da trama, mas segundo o Deadline, a Disney pretende fazer uma franquia. É a Disney sendo Disney, né? Quando ela pode ganhar dinheiro, ela ganha. E nada melhor do que usar as animações dela que nós temos na nossa memória aí dos anos 90, né? Segunda notícia do dia, 007, Daniel Craig sugere que vai continuar no papel de James Bond. É, isso é uma coisa interessante também, porque ele fez o último filme no ano passado, né, o 007 contra o Spectre. Muito bom filme. É bom, mas eu ainda prefiro o Skyfall. O Daniel Craig fez 4 filmes, o Casino Royale em 2006, o Quantum of Solace em 2009, o Skyfall em 2012, e o Contra o Spectre em 2015. Mas os melhores são Cassino Royale e Skyfall. Ele faz um belo James Bond. Ele casou certinho, né? O que muita gente achou que não ia casar, mas casou. Ele é troncudinho, loiro. Foge muito do perfil clássico, né? Que é alto, moreno. Mas ele é ótimo. Que ele apanha, que ele sangra. Então é uma coisa diferente, né? Mas pelo né, último filme, você já via que ele tava meio que de saco cheio já. Eu já percebia que ele tava lá só porque estavam pagando bem, sabe? Uhum. Eu não sei se daria certo um quinto filme com ele. Não sei, que eu acho que é hora de trocar. Até porque os candidatos a novos James Bond, eles vão ficando mais velhos. E quanto mais velhos, menos filmes eles fazem. Então, aquela coisa meio de logística que seria bem bacana a Sony pensar. O Daniel Craig tá com 48 anos hoje. Isso, aí o mais cotado pra substituir ele é o Idris Elba. Mas a Sony tem que se decidir esse ano, até o meio do próximo, porque pela lógica deve sair um filme novo em 2018, né? Então ela não pode demorar pra pensar. Até porque já faz um ano já que estreou o último e a Sony não fez nada. Até agora. Então tem que se coçar logo. Terceira notícia do dia é sobre Homem-Aranha. Teremos notícias sobre filmes derivados em breve, diz executivo da Sony. É, isso é uma coisa que surgiu fazia tempo que estava sumido, porque antes da Sony fazer o acordo com a Disney para a Disney usar Homem-Aranha nos filmes dela, tinham vários planos de fazer um filme só do Sexteto Sinistro, um filme só do Venom, um filme só com personagens femininas desse universo. Mas depois que teve o acordo Sony-Disney, ninguém mais falou nada. Que do nada surgiu essa né, declaração de um executivo da Sony falando que pode sair ainda. Então eu acho legal, mas eu acho que a Sony não vai fazer isso sozinha, que ela vai deixar nas mãos da Marvel, da Marvel Disney, né? Porque ela tem medo do que aconteceu com o segundo, né? Que espetacular Homem-Aranha, que ela pôs muita fé, ela fez e não deu tão certo quanto ela queria que desse. Então, que eu acho que pra não arriscar, que eu acho que é a Marvel que vai cuidar disso também. Quando saiu a notícia do calendário até 2020 com filmes, tinha um filme até Venom contra a Carnificina. Parecia ser um filme legal, porque são dois vilões e tal. Sim, mas só saiu a data. Só então. Aí depois disso, o segundo, né, que tentou colar Homem-Aranha não deu certo. A Sony meio que pisou no freio e achou melhor repensar tudo. Que desde então nunca mais saiu nada. Ninguém sabia se ia rolar ou não. Agora parece que vai rolar. Eu acho legal, porque eu acho que são personagens que o público gosta, né? O Venom, todo mundo ama o Venom. Então, que eu acho bacana desde que a Marvel cuide. Porque a Marvel já tem o padrão dela bonitinho de filme que todo mundo gosta, e que eu acho que a Sony não vai arriscar fazer isso sozinha. E lembrando que em julho de 2017 saiu Homecoming. Sim, o novo Spider-Man, Homem-Aranha, que a Disney vai, que a Marvel que está cuidando. Já tá, que eu acho que já terminaram de filmar. Já tá na pós-produção já. Sai no ano que vem, mas antes disso tem ainda Guardiões da Galáxia em maio. Isso. O 2, né? O 2. Quarta e última notícia do dia sobre Animais Fantásticos e Onde Habitam. J.K. Rowling anuncia que vão ser 5 filmes da franquia. É, ontem teve um evento mundial para mostrar os 10 primeiros minutos do filme, que estreia mês que vem já. Tá perto. E tá pertinho. E a J.K. Rowling divulgou isso, nem esperava. Todo mundo sabia que teriam 3, né? Esse, do mês que vem, que mais 2. Agora já são 5. Eu acho interessante, assim, o que eu confio muito é que é a JK que tá cuidando dos roteiros do 5. E eu acho que foi meio condicional. A Warner, você quer adaptar? Tá bom, mas eu que vou, né, cuidar. A Warner, lógico, concordou e tá aí. Já vai sair um, depois tem mais 4 ainda. O segundo é em 2018 e o terceiro em 2020. Os dois últimos não se sabe ainda quando serão. Tem várias coisinhas ainda que ninguém sabe, mas que tem potencial pra criar uma história muito boa. E assim, como foi a JK que cuidou, que eu boto fé, que eu apoio os 5 filmes, e é só esperar só. Então, galera, o programa fica por aqui. Não se esqueça de seguir o nosso feed no iTunes, avaliar com 5 estrelinhas ou quantas você achar que merecemos. Se tiver alguma crítica, reclamação, sugestão, manda pro e-mail que tá aí no post. E bom fim de semana. Até segunda-feira. Até segunda. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até. Call.